chegando em primeiro, vivendo sem medo, contando dinheiro, mas é um problema mesmo. Pra alguns sou problema, pra outros herói da minha área. Onde as minas me dão mole, e os polícia me encara. Inimigo nem brota, sabe que o meu mete bala. Tamo conta do nota, meu bloco é o treino, para. Dor, choro, eterna corrida do ouro. Alvo, somos, porque eles odeiam meu povo. De saudade eu sofro, queria ver eles de novo. Eu daria tudo que eu tenho, se faltasse roubava dos outros. Brotei na pista, cadê vocês? O que que houve? Madruga é foda, eu tô cobrando quem me deve. Quando a bala voa aqui, tu vê quem tá de pose. Multiplico tudo, vendo em 777. Não me alcança, eu tô voando alto. Não me pega, eu cheguei em primeiro. Eu tô vivendo sem medo. Meus amigos contando dinheiro. Nós é um problema mesmo. Nós é um problema mesmo. Voando alto. Chegando em primeiro. Vivendo sem medo. Contando dinheiro. Nós é o problema mesmo. Voando alto. Chegando em primeiro. Vivendo sem medo. Contando dinheiro. Nós é o problema mesmo. De verdade, poucos são. Na maldade, porcos estão. Nada novo sobre o sol. E se fosse Dragon Ball, eu seria o vilão que rouba a esfera do dragão. Pra trazer os que se foram, tirar os que tá na cadeia. Vai justiça e liberdade. Em homenagem à minha coroa. Amém. Costura a cidade de 66. Ice como o sangue da minha veia. Sob o caixão de Judas é a ceia. Tocando a bola pra ver se dá jogo. Se vier seco, tô que rolo. Depois de janta na rima de novo, faltava não ter minha fatia do bolo pra dividir com quem merece, cercado de belas damas. Não tava na inteira do passaporte, não vou encerrar o Bocanas. O tempo é rei, eu sei. Tô aqui faz tempo. E lapida um diamante, não enxuga o gelo. E aqui vai minha declaração sobre a cena, o que penso. Eu não quero buchicho, eu só quero dinheiro.